amor foi tão lindo enquanto durou. Amo você, amor. Nunca deixarei de te amar. DJ Betinho Isabelense. Viviane Baquinal. 100% Isabelense. Minha garota, vem aqui, pegue nas minhas mãos. 3D. Momento, o que você fez assim? Não pisava em mim, era tão ruim. Mas todo momento. Isso tudo me machucava, me queria por dentro. Eu te esperava e aguardava todo momento. Que sucesso, DJ Betinho Isabelense. Mais uma noite eu te esperei e você não apareceu. Agora tô no meu canto, tô triste, como te amei. Isso tudo me machucava, me queria por dentro. Eu te esperava e aguardava todo momento. Por que você pensa assim? Não pensava em mim, era tão ruim. Mas logo aprendi a ser feliz, foi o que eu sempre quis. Do Pará, aceita meu amor. Faz o B. Para de conversa, vem correndo me ver. Não adianta enrolar, você não vai esconder. Em uma linda noite com você eu sonhei, te esperei, te desejei. Ninguém te ama como eu te amo. Eu quero ficar com você. Ninguém te ama como completamente apaixonada. Você me faz sentir amada. Parece um sonho viver tão feliz. Eu tô completamente apaixonada. Você me faz sentir amada. Parece um sonho viver tão feliz. Eu tô completamente apaixonada. Você me faz sentir amada. Vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber.

isso. Meu amor, faz um

algo de errado, te peço que me entenda. E eu não tive outra chance. Amar, amor junto a explosão do sucesso. Simplesmente Elias Maluco. Inigualável do Pará. Eu hoje vou curtir

Coração. 3D. Faz o foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente, enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Vitor 3D.